93, Julián. Passarei 2230, atenta possível estéreo turbulência do Airbus da TAM, autorizado a decolar pistão 1-0, vento 150 graus, 099. Inicia, 2230. Mas o passarei da Lima tem, TAM 3216. A Lima tem, TAM 3216. Zulu 4089, mantém o ponto de espera. Lima, Lima, Juliette, boa tarde, prefira. Firma, já estou correndo agora. Passarei 2230, decolado aos 37, controle 129, decimal 45. 19:45, obrigado, um ótimo trabalho pra você, até amanhã. Boa tarde. Marque autorizado, voo local, decola da 17, primeira curva à esquerda, corredor forte. Transponder 0112, controle 129, decimal 45. 310, 32, não, autorizado, corredor chegando no meio, decola da 17, direita. Azotar ali, mantendo 0, azul 4089. Firma. Controle 12945, novamente, Max. Ok, chame 2895, ajuste me 2, bom voo. Direcionar chame táxi, não vem nem aqui mais. Direcionar 3296, decolado aos 39, controle 129, decimal 45, boa. 4089, autorizado decolar pista 10, vento 150 graus, 089. Ele decolar de 10, azul 4089. Lima 01, após a rolagem da aeronave azul à sua frente, autorizado na EMAT pista 10. 4089, decolado aos 41, no controle 129, decimal 45. 2945, boa. Salvador, eu tenho 3805 no portão 4, pushback no B. Obrigado, chame tá, tá. Obrigado, é portada. Chame na Oscar. Olimpo 01, cruzado decolar, pista na 0, vento 1 a 5, 0 graus, 08 graus. Voadora azul 4463, está na posição 1, verifica acionamento na posição, controle de pushback. Gente, chama pro push azul. A gente está atualizado, chama pro push, 4463. Limpo 01, decolado aos 43, curve à esquerda, reposte curva base. À esquerda, está dando curva base 01. Se possível, tô, solicita fazer um 360 da direita para a direita da curva da perna do vento para cheque de equipamento. Gente, eles fizeram autorizado. Olimpo 01, corrigindo, não está autorizado mais a aeronave Olimpo fazer 360 sobre o setor, ou o senhor alonga a perna do vento, ou o senhor vai para a posição lagoa. A gente vai alongar a posição, a perna do vento então? Gente. Boa tarde. 1-3-2-3, fala Brasília, Franco Copa. Copa, prossiga. 360 autorizado, ele forma de Luna 7 Aerovia, decola da pista 10, saída arbor após o arbor Elefa. Controle 129, decimal 45, responda 5061. 3-2-2-3, autorizado Brasília, nível 360, Uppers Luno 7, a saída Arbor, transição elefa da decola da 1-0, controle Opera 129, decimal 45, transponder 5061. Vai estar enchendo para o push. 3-2-2-3. Autorizado ingresso, chame pronto, o novamente mais. Pushback acionamento 3-2-3-0-2. Deixa eu aguardar. É. 360 Ouro, autorizado agora 360 pela direita. Ativo autorizado 360 pela direita, depois 01. Com 115 a bordo, 4 horas, Galeão. 1805, siga a Via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1012. 1012, ponto de espera 1895, 1305. Volta, Vador, Azul 4463, para o feedback, foi 1, né? Gente, eu já guardo. Guardando 443. Sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés. Tem condições de descansar na perna base da presente, para toque repetido? Afirmo, Olimpo 01 não autorizado, reporte final no 0. Reporte final no 0, 01. Sua transmissão está com clareza 2, bastante. Uniu a transmissão, aguarde para a cópia. Iniciou o pushback até a saída do pátio 3, será simultâneo com a mulher da rua à sua direita. Filmante, vai iniciar. 283. Azul 4463, podendo com a equipe de solo, fará o pushback simultâneo com o marido à sua esquerda. Após o mesmo inicial, o senhor inicia em seguida. Tá ciente, né? Dá ali o pushback simultâneo, 4463. Controle 129-45. 2945 até o regresso, Mike. Olimpo 01, tem livre toque remetida, pistão no 0, reação no 5, 0 graus, no 0 graus. Cruzar toque remetida, pistão no 0, no 5. Sim, Vitor Alfa, autorizado o acionamento, aguardando a cópia. Força aérea, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Aeronave ali, manter na 10, 320. Ok, gente. Campo Salvador, boa tarde, 35486190 para autorização, Lençóis. Boa tarde, Trip, prepare a MOM e aguarde cópia. MOM, aguarde a cópia, obrigado, 5486. TAN 3805, agilizando a manobra para decolar 5 autorizados pela torre. Curve à esquerda, reporte a girar base, pistão a zero. Curve à esquerda, reporte a girar base, eu vim pro 0-1. Correu, cena é 6-6. 6320, vai passar o externo. Xané 6320, continue a aproximação, aguarde a liberação de pouso. Aguardando liberação 6320. Voltando 3805, tem livre decolagem em pista 90, vento 160 graus, 09 graus. Livre decolagem 90, 5436.4. Afirmo, senhor, C4 é 6. Utilizando lençóis nível 200, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída mola após uma direto. Controle 129.45, responde 5072. Autorizado, lençóis nível 200, decola 1-0, curva esquerda, saída mola após uma direto. Transponde 5070, controle 129.45. 5486, transponde 5072, 5072, vem para o pushback de assinamento. 5072, vou controlar pushback de assinamento, 5486. 129.45. 129.45, 3805. Olimpo 01, o visual com o Airbus da Avianca na final da 1-0. Compre o preço da saída Coral. Intercepta Agosto 677, segue até Porto Seguro após conforme rota. Controle 129.45, transponda 5064. Permitido pistão 1-0. Usado ingressar com o número 2 para toque permitido ali para o 0. Torre em 1.95 para o táxi. Ajuste no 0.2, bom voo, Vitor Alfa. Hotel 3283 está pronto para o táxi. A bordo está com... Vai alternar Ribeirão Preto, 5 horas e 10 de autonomia, e a bordo com 28. 103283, sigo azul, quando no ponto de disparo 1895, ajuste 1012, bom voo. 1012, segue azul, 1895, ponto de disparo, então 3283. Salve Salvador, azul 4456, para o táxi, 1 assento na bordo, 2 assento de autonomia, alterna Salvador. Azul, tá, livre, tá ainda no ponto de disparo 1895, ajuste 1012, bom voo. 01, livre, toque remetido, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Autorizado, toque remetido, pista 1-0, livre 01. A porta na interseção, acho que é o Vitor Alfa. Boa tarde, me escuta, 4463. Usou a aeronave da Força Aérea na final, da 1-0? Afirma. Após o toque da mesma linha, mantém pista 1-0. Após o toque da aeronave, me mantém pista 1-0, passa a frente. Victor Alfa Alfa, a linha se mantém, reporte totalmente pronto, pista na 7. Olimpo 01, tocou e remeteu aos 5-8. Curve à esquerda, aguarde para gerar base, pista na 7. Esquerda, aguarde para gerar base, Olimpo 01. Azul 4463, autorizado decolar pista 0, vento 160 graus, 089. Livre decolagem, pista 10, azul 4463. Vitor Alfa Alfa, autorizado decolar pista 7, vento 160 graus, 089. Salvador, TAM 3223, boa tarde. TAM 3223, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Afirmativo, mantenha o ponto de espera da 1-0, TAM 3283. Torre, boa tarde, 35474. 35474, check 30, pouso pista 1-0, vento 160 graus, 099. Realizado, pouso 474. Vitor Alfa Alfa, decolado aos 5-9, controle 129, decimal 45. 129, 45, boa tarde, até a próxima, o Vitor Alfa Alfa. Azul 4463, decolado aos 1700, controle 129, decimal 45. QM 2945, bom dia. Trip 5474, informa o tráfego. A sua esquerda, mantendo a perna de vento da pista 1-0, não interfere no seu pulso. Sente o tráfego 3474. O Olimpo 01, está visual com o trip na final da 1-0? É negativo, ainda não visual, mas com o tráfego de tiquete. Sente reporte visual. Trabalho visual. Fizeram um pé visual pro tráfego no final da coisa. Sente Olympus 01, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Mantenha a perna do vento, aguardando para girar a base, 01. Voltando 3283, após o pouso da TR na final da 1-0, autorizado alinhar e mantém a pista na 0. Após o pouso do tráfego na final da 1-0, alinha e mantém, TAM 3223. Olympus 01, autorizado girar. Foi Salvador, 4443. Lésio na paz, 0-0, Olympus 01. Foi Salvador, 4463, azul. Foi Salvador, na escuta. Prossiga. Azul 4463, sem contato com o controle, senhor. O mesmo não me recebe, tem uma frequência alternada. O senhor está chamando 129-45? Tentei, 5 vezes. Sim, vamos ver a frequência de terminada aqui. Gente, Azul, chame novamente o controle para quem ouviu o senhor agora na última chamada. Ok. Utiliza a manobra para ser pra decolar assim que autorizar o seu ator. Agilizando, 3, 2 e 3. Utilizando a manobra, livre à direita, 1-2-1 desse manobra, boa tarde. G219-5474. Trip 5474, está migrando pista. Trip, siga 20 para o Pátio 3. Até tal companhia que está tentando pushback no setor. E o Pátio 3, atenta ao Pátio 4. Cruzeiro 1, check 3, tem livre toque remetido à pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Cruzeiro toque remetido, estamos dispostos a baixar a travada de Pivarão. São 3283, decolado a 05, controle 1-9 decimal, correção, 1-29 decimal 45. 2945, boa. Para o táxi 35486, PLD 53, autonomia 0350, Altena Serra Bravo, Serra Vitor. Soa, o externo está 1400, pede. Sente gol 9074, continua a aproximação, a nave da Força Aérea tocando para remeter no, na pistola 0. 35486. 753, bom voo. Obrigado. Não compreendi quem chamou a intensidade 2. Poderia fazer um check-out novamente? Afirmo. É o acelerador 1142 ou 390 para aí. Estamos vendo a esquerda, mas a gente tem a autorização. Aqui o Xenar 6142. Agora só um minuto, porque eu ainda não tenho o seu plano. Já já ele deve chegar no meu sistema. Prepara a Puka, transição Caju. Puka Caju, aguardando o Xenar 6142, grato. Alfa, boa tarde, 3486090, próximo na final. O 35486 vai manter o ponto de espera. Salvador, Oceaner 6315. Salvador, Oceaner 6315. Oceaner 6315 para Guarulhos, prepara de água de chamada para a cópia. Guardando Guarulhos 360-6315. Aguarde para o cruzamento do eixo da 10, Guardião 06. Decolado 10, no controle 129.45. 129.45, 5486. 01, 3 base, cubo número 2, apagou. Confirma a nave de cima, Antônio? Olimpo 01 não está mantendo a pena do vento. Pela direita e na rotatória não se espera, eu limpo 01. Afirmativo, espera na rotatória 1500, limpo 01. Foi o Guardião 06, vertical de Itapuã para parte do Gré. Guardião da visão com gol na final, na retaguarda do mesmo, prossegue Gré, agilizando, logo após a passagem do gol. Ok, visão com gol, vai seguir a retaguarda, 06. 964, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 109. Veja o pouso na maré, rapaz. O 964, 1-2, direita, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1 219, Oliveira. Guardião, frequência livre ao... Tem livre frequência. Boa tarde, Gol. Siga-me Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão, obrigado. Travado, boa. Primeiro lá, chamou 2. Gol no 885. Ok, o Gol no 885 tem pouso autorizado. Pista 10, 160 graus, 1-0 mais. Livre pouso, pista 10, igual no 885. Olimpo 01, autorizado ingresso para o vento, reporta para a gira base. Autorizado ingresso para o vento, reporta para a gira base. O Bravo que Luiz te chamou a torre? Livre, base 1-0, repórter nacional. Poderia confirmar a mensagem para o livro, está ingressando a perna do vento. Sobe a perna, escuta o livro 01. Sim. Ele confirma a mensagem que deu entrecortada, está mantendo a perna do vento 1500. Quem chama o doutor? Olimpo 01, 1500 pés na perna do vento. Afirmativo, tem livre base Olimpos, reporte na final. Pesado base, 01. Gol no 85, sala 115, libere direito, chame sala 12 no decimal 9. Direita, 19. Até já. Autorizado para Recife, nível 350. Decolada da pista 10, saída Puca, transição Caju. Faz controle 129, decimal 45. Transporta 5125. Autorizado 350 para. Equipe de navio 142. Calma, pista 10, para Caju. 129, para o controle 1125. Menor 42, confirmando, segue via Paris 58, controle 129, decimal 45. 129, controle, Cajão, Maracajão, Paris 58, Maracajão. Baixando para o Chico aqui na meta, Oxenem, menor 42. Toma lá, Oxenem. Oxenem, 6315, Guarulhos 360, copia. Gol no 885, pousou, livrou, segue via Alfa, Juliette, portão 3. 85, Alfa Juliette, portão número 3. Oxenem 6315, autorizado 360 para Guarulhos. Minha cola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, depois da Leda, após Leda, Bridge. E Bridge intercepta o Falco Zulu no meia. Segue até Trava Tal Zulu, após conforme a rota do plano. Controle 129, decimal 45. Transporta 5-1-1-1. Estou baixando travado, ele já teve o nome Correia, Belo Horizonte, 30 postos, controle 12945, transponder 5111 no 6395. Correto, 315, chamada de feedback, seu nome. 6395. Lúcio, autorizado, Serra Novena Bravo Oscar, nível 220, Tony Yankee. Decola a pista 17, primeira curva direita, com previsão da saída Arbor até Arbor, após direto. Controle 129, decimal 45, responde 50 a 70. Triplo Romeo Golf, acompanhamento correto, qual é o PAB e autonomia? Gente, chame 1895, a torre para o táxi. Ajuste 1002, bom voo. Olimpo 01 com curva à direita, arremeteu ao 019, curva à direita, ingresso em linha do litoral, aguarde para girar base 10, circuito agora será pela direita. Afirmativo, tá curva na direita, aguardando para girar base pela direita, Olimpo 01. Luiz, que informe o céu 3 milhas 17. Pouso autorizado, pista 10. 150 graus, 1-0. Vem, pouso 1-0, com o 1-64. Confirme? O meu Romeo Golf, está pronto para o táxi? Gente, autorizado a acionar, chamando pronto para o táxi, o meu Romeo Golf. Que meus companheiros encurtar para 17? Final 17, braço que Luiz, que se agilizando. Tempo 01 na guarda base. Você confirmar a autoridade na base? Direito 219. Direito 219, do 9164. Luiz, que pouso autorizado no 7. 170 graus, 109. Aqui é acionamento no 08, 6305. Bola 64, siga via Alfa, agilizando Juliette, portão 8, 11. Alfa Juliette 11, gol 964, como agilizando. Cinema 315, aguarde o parqueamento do Boeing da Gol à sua esquerda no portão 11, após ser autorizado, tiver que chamar. 315, aguardando. Papatango eco sanguíneo de chumotone? Papatango eco sanguíneo de chumotone? Com a aeronave na final da Pistola Zero? Afirma, vou voar com 4, para. Se enquadre como número 2, Ectango Índia e aguarde pista livre. Guardando para o número 2, voa com a Índia. Bravo Cris, que solo aos 2-4, agilize o backtrack e reporte livre na pista. Meu Romeo Golf, autorizado táxi, chame na Taxi Papá. Roda no zero, passou travada ali pro 01. Olimpo 01, autorizado, toque emitido, pistão no zero, vento 160 graus no 09. Autorizado, toque emitido, pistão no zero, pro 01. Brasil, isso vai estacionar a frequência livre. Como é o meu golfo, mantém o ponto de Tanguinha, livre pouso, pistão na 7, vento 160 graus, 109. Para meu 0, 10, Eco Tanguinha, abraço. Olimpo 01, tocou RMT aos 26, reporte pena 200 pistão no zero. Poderia confirmar, volta agora com curva esquerda? Afirmo, curva esquerda, Olimpo 01. 6 para trás. Sapatango Eco Tango Índia, confirme o pátio de estacionamento para o povo. Matei, senhora. Tango Índia no pátio, matei. Ciência, Eco Tango Índia. Romeu no Golf, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Tango Índia, o tráfego alinhado na cabeceira, confirme se tem condições com o tráfego alinhado e ingressar no pátio 4. Então pode prosseguir, reporta livrando. Autonomia 4 horas 49, Alterna Galeão. Treino 5, siga ganhando para o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 1003, bom voo. Autorizado, táxi de abate, Índia, ponto de espera, 295, Oceania 3, vamos. Olimpo 01, autorizado o giro de base, reporte final, pistão no zero. Para no final, 01. Paciente, Romeu, no Golf, aguarde. Ciente, Eco Tango Índia, estacionar frequência livre. Romeu, Romeu, só um instante para sua decolagem, estão tráfego girando base pista 1-0. Travada, 01, autorizado o toque remitido a pistão 0, vento 160 graus, 119. Já toque remitida, Olimpo 01. Oi, Salvador, força na R63, próximo, ponto esperadão no 0, terminando o prato nacional, boa tarde. Puxa na R63, 5, mantenha o ponto esperado. Continuar 6305, após a passagem da aeronave de estação final, autorizado aliás manter a cabeceira no zero. Autorizado após a passagem da aeronave de estação final, ali mantém a cabeceira no zero, 6305. Romeu, Romeu Golf, após a passagem do tráfego na curta final, pistão no zero, autorizado a decolagem, pistão na 7, vento 160 graus, 199. Tempo 01, tocou RMT 133. Curva esquerda, ingresso perna do vento, pista 10. Esquerda, perna do vento, pista 10, Olympus 01. Foi igual 966, boa tarde, passou externo, baixou e travou. 1966, continua a travação, bate pista livre. Vazão. Corre, Romeu, um negócio? Alinhado, pronto, né? 305. Paragos 34, chame controle em 129.45. Cuidado 400, um negócio. Cristina 6315, autorizado a decolagem pistão 10, vento 160 graus, 109. Decole mantendo a proa. Decola mantendo a proa, Cristina 6315, iniciando. Na 966, autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus, 109, cheque trem de pouso. Trem checado, baixou e travou, livre pouso, pistão 10, no 966. Puxando 6315, decolado aos 35, está livre da restrição, chame controle 129.45. 2945, livre da restrição, 6315. Corre!